Laudate Domino. Apresentação do pianista e compositor Amaral Vieira. O compositor francês Camille Saint-Saëns nasceu em Paris em 1835 e, apesar do grande sucesso que obteve em sua longa carreira artística, foi um músico incompreendido. Seu pai morreu logo após o nascimento do filho e o garoto foi criado pela mãe e pela tia, de quem recebeu as primeiras aulas de piano quando contava apenas 2 anos e meio de idade. Aos 10 anos, conhecia de cor todas as sonatas para piano de Beethoven e, um ano mais tarde, fez seu recital de estreia na célebre Salle Pleyel de Paris. Nessa época, era chamado de o Mendelssohn francês. Aos 13 anos, ingressou no célebre Conservatório de Paris, onde foi aluno de Halévy e de Gounod. Desenvolveu-se rapidamente e conquistou todos os prêmios atribuídos aos melhores estudantes. Em 1853, foi nomeado organista da Igreja Saint-Merry e, aos 25 anos de idade, já era organista da Igreja de Madeleine, atraindo a atenção do mundo musical parisiense. Já nessa época, havia conquistado a admiração de compositores de nomeada como Hector Berlioz, Richard Wagner e Franz Liszt. O compositor húngaro influenciou fortemente o estilo musical de seu jovem colega francês, cuja obra apreciava com sinceridade, divulgando-a em vários países da Europa. Um dos mais ativos músicos de sua geração, Saint-Saëns desenvolveu uma atividade incessante. Era professor da Escola Niedermayer, foi fundador da Sociedade Nacional de Música e empreendeu um esforço admirável para tornar conhecida a obra de Jean-Philippe Rameau e a música antiga francesa. Aos 47 anos, quando sua carreira parecia consolidada e ele ingressava como membro do prestigioso Institut de France, surgiram as primeiras críticas ao seu trabalho. Taxado de parnasiano da música, por seu estilo habilidoso, rigoroso e formal, Saint-Saëns influenciou diversos músicos franceses que mais tarde o rejeitaram como seco e acadêmico. Fauré, Ducas e Messager foram seus alunos, e Debussy afirmou que Saint-Saëns é o homem que mais sabe música no mundo inteiro, insinuando que o compositor sufocava em sua própria erudição. Saint-Saëns compôs uma quantidade enorme de obras nos mais variados gêneros musicais. Viveu, já idoso, no mundo de compositores como Ravel, Stravinsky e Schoenberg. À época de sua morte, em 1921, aos 86 anos, era o sobrevivente de um período remoto e aparentemente ultrapassado. De Saint-Saëns, ouviremos inicialmente a Missa Opus 4, obra composta em 1855, quando o compositor contava apenas 20 anos de idade. Encontramos nessa composição uma grande inspiração melódica e influências muito variadas, que vão da música gregoriana ao estilo de Henri Dumont. Alguns momentos já antecipam o estilo de maturidade do compositor, como, por exemplo, o segmento O Salutaris Ostia, que substitui o Benedictus, cuja melodia revela afinidade com o célebre trecho O Cisne, do Carnaval dos Animais, de 1886. O acompanhamento da Missa Opus 4 de Saint-Saëns foi transcrito para 2 órgãos por Léon Roque, e é essa a versão que ouviremos a seguir, na interpretação de Simon Colston, John Vickers, Trevor Owen e Brian Harvey, solistas vocais, Roy Massey e Paul Trepte, organistas, Worcester Cathedral Choir, sob a regência de Donald Hunt. A Missa Opus 4 de Camille Saint-Saëns divide-se nos seguintes trechos: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, O Salutaris e Agnus Dei.

Ouvimos de Camille Saint-Saëns a Missa Opus 4 para solistas, coro e dois órgãos. Ouviremos na sequência, ainda de Saint-Saëns, o movimento Oro Suplex, que faz parte do Requiem Opus 54. Esta obra tem uma história bastante curiosa. Um amigo de Saint-Saëns, Albert Libon, fez uma doação de 100 mil francos ao compositor, pedindo que escrevesse um Requiem para ser executado um ano após a sua morte. Libon faleceu em 1877 e, no início da primavera seguinte, Saint-Saëns viajou para a Suíça, onde compôs a obra completa em menos de 10 dias. Diferentemente dos Requiems de Berlioz e Verdi, grandiosos e dramáticos, a obra de Saint-Saëns foi concebida de modo mais intimista e devocional, como o Requiem de seu grande amigo e colega Gabriel Fauré. O Requiem de Saint-Saëns foi estreado na igreja de Saint-Sulpice em 1878, com a participação do grande organista e compositor Charles-Marie Vidor. Pouco tempo após ter regressado da Suíça, o filho de Saint-Saëns morreu ao cair acidentalmente do quarto andar da casa onde a família morava em Paris. Essa tragédia foi agravada pela morte de seu outro filho, poucas semanas mais tarde, após ter adoecido subitamente. A música deste Requiem parece uma premonição da dor que estava por vir para o compositor. O movimento Oro Suplex, do Requiem de Camille Saint-Saëns, será interpretado por Françoise Paulet, Magali Chalmaud-Damonte, Jean-Luc Vialat e Nicolas Alvanc, solistas vocais. Chœur Régional e Orquestra Nacional d'Île-de-France, sob a direção de Jacques Mercier. Ouvimos de Camille Saint-Saëns o movimento Oro Suplex do Requiem Op. 54 para solistas, coro, órgão e orquestra. E encerramos aqui esta transmissão. Muito obrigado por sua atenção, meu caro ouvinte, e até o nosso próximo encontro. Você pode entrar em contato com a Central de Relacionamento da Fundação Padre Anchieta pelo telefone 2182-3222 em São Paulo, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Se preferir, acesse o site culturafm.com.br e clique em Fale Conosco. Continue sempre em sintonia com Laudate Dominum, o programa de música sacra da sua Cultura FM de São Paulo, a frequência dos clássicos. Este programa teve montagem de Jonas Bissef, estágio de Raquel Sá e produção de Bela Pulver. Laudate Domino. Apresentação do pianista e compositor Amaral Vieira. Realização Cultura FM.